bundinha, treme, treme a danadinha. Pega na bundinha dela, em cima e embaixo. Pega na bundinha dela, em cima e embaixo.